fala, é uma bela lição que o salmista teve esta revelação. Oh, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. E neste trecho glorioso ele faz comparação. E o salmista enxergou nesta lição e cabeça, quando Moisés ungiu Arão, é como orvalho sobre os montes de Sião. Assim é a igreja quando está em salmista, estando em perseguição, ele levava tudo a Deus em oração. Nas angústias ele clamava a Deus, a quem pertence o perdão. Lá do alto Deus ouvia a sua petição. E o salmista, com a harpa em sua mão, ele entoava tudo a Deus em oração. E hoje os crentes devem ter mesma união. Para nos dar a proteção e este salmo.